2000 feet 1021. How we for establish ILS X-ray 1-2, Westcat 5728. Sound prossiga. Gente, tem condições de precisar radiar de Salvador? Firme a... tá nos corredores de Salvador? Tem condições de precisar radiar de Salvador? Qual a radial de Salvador que o senhor se encontra? Rádio à distância. Timactango, ingresso no corredor Vera Cruz. Vera Cruz, conhece? Rádio à distância de Salvador. O senhor se encontra na radial 085? Abolition localizer at 5728. Tower 1, 18, that's my 6. 8, 6, 5, 7, 8, 8. Mike Tower. Gente, eu estou mantendo 1 no meu pé, confere. Gente, ingresso no corredor Vera Cruz, o Mike Tango, reporte Paripe. O Mike Tango, conhece fora da barra? Gente, o Mike Tango na proa do fora da barra, mantendo a linha do litoral. Presente, autorizado o farol da barra pro Mike Tango. Acione o transponder 0250, posição normal, Mike Tango. Mike Tango, estacionado 0250. Check transponder. Boa tarde, jogo 1260. 260 Recife, só um minuto, sobe para a Fuca 390. Fuca 390, obrigado. Como é que estão confirmando, tá? Quantas milhas, Salvador? 6, tinha sido informado que estava 11 milhas de Salvador. Gente, o Mike Tango mantendo a proa do farol da barra, reporte sobre o farol da barra. Check transponder 0250, posição normal, não recebo ainda. Voo no 738, 2000 pés, o ajuste 1021, livre LS, reporte estabilizado. 2021, livre LS, da 10, voo. Papa Alfa Tango Tango. Na sua escuta, 1 minuto e meio para Conde, batendo 90. O Alfa Tango está 63 milhas nordeste do Salvador, serviço está terminado, mantendo o 090 e chame o controle Aracaju 203. Alfa Tango Tango, chamada Aracaju 203, obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, o azul 4060, desce para o 150, passa 200, tem que dar ali lá. Azul 4060, identifica a chegada Mari, desce até 050. Chegada Mari, descendo para 050, 4060. 0, cópia. 060. Salvador Recife, 390, aprovado, rota via 358, decola no 0, curva esquerda. Subida Fuca, Jambo, transição Caju. 5107, o transponder, controle 20.8. Autorizou 390 com a apresentada, 38, Arapuca, Jão, Aracaju. 5107 é o voo transplante, 08 é o controle voo 290. Ponto 8 no controle, puxa chamar. 8 chamar, obrigado. Total ground, warning, webjet 5728, with your... 5728, good morning, taxi in Alpha Juliet, to gate 09. Juliet. Gate number 09, Eco Fox, confirma o estimado de pouso em Porto Seguro. Está presente 1h25, estima 1546. Sente, copiado. Mike, Mike Tango. Continua a radial distância que falador. Gente, na prova do farol da barra, check transponder 0250, posição normal. Reporta no farol da barra. Entrando Guarulhos, 340, estamos no topo, a subida da Air inicialmente. Alfa, seu ponto de espiradão no 0, 18.8 ponto de espera com a torre e o no 0, 2, 1, ajuste, mão roupa. Vindo a Alfa, até o ponto de espera da 1 no 0, 1 no 8, 2, 1, 6, 0, 3. Eu vou abrir, nota certeiro via 51115 transponder, controle 120.8. Com azul 4060. Meu 340 via rota do plano, aproximou 110, aproximou 16, bravo até o outro, 76, fala da 10, era curva de direita, sempre da El, transmissão medo, certeiro via, tem conta. Estou confirmando, saída será da Euleda e a porra Euleda vai abrir. E em Bride já vai interceptar o Pesolo 16, sem passar via o Pesolo 10. Ok, da Euleda, Euleda vou abrir. E aí a interceptação do Pesolo 9. Série 02 Portão, chama o quanto ponto posicionado. Salvador, bom dia, Gol 1732, comunicando a Juliette. Bem-vindo, prossiga Alfa e repórter, Juliette. Alfa, reportando, da Juliette, Gol 1732. Transverso, farol da barra. Sim, está 510? Estamos deixando para 510, senhora. Gente, mantém a linha do litoral, reporta Pituaçu, Mike, Mike Tango. Reporta lá Pituaçu, linha do litoral. Bom dia, 4207 Azul, Mickey, antes da El. Azul 4207, contato radar 3607 da El, após 2000, Voleda. Passando 2000, Nova, 4207 Azul. Tango Zulu Eco Fox. Prossiga, na escuta Zulu Eco Fox. Tá voando direto por seguro? Tô voando na 222, um pouquinho à direita da minha rota pra ficar mais próximo da, do litoral. Sente, Zulu Eco Fox. Direto para o 051732. 4060, completa final, torre 186. Torre 286, azul 4060, obrigado, boa tarde. Mensagem tá ainda. Mensagem intermitente, confirma a marca, chama o controle. Confirme. Gente, reporte para o Espírito Açu, mantendo a linha do litoral 500, país do Mike McTango. Gente, o Mike McTango conhece para Dita Ponta. Gente, reporte 2 milhas para Dita Ponta. É com o Fox, consiga para a ideal para Porto Seguro? A ideal é a 210. Gente, o senhor vai entrar na terminal Ilhéus nesta proa ou direto de China? Eu vou entrar na Ilhéus nesta proa, 210. Gente, dá presente a 210, mantendo referências visuais, o Zulu é com o Fox. Presente com referências visuais, o Lua é só. Pastor 32. Controle, guardão 02. Prossiga, 02. 02, retorno para Salvador, aproximando pelo setor noroeste, deixando a parte do carro. Gente, vamos na prova da rotatória, o guardião 02, chamando torre 786. Rotatória, guardião 02. Pastor 32 retornado. Na escuta, prossiga. Pastor 32 está com plano Yankee para Sierra Novembro, Sierra direto. Salvador vai prosseguir até na radial 250 de Salvador, 220 milhas, posteriormente passar para o plano VFR. Está aqui no pátio militar, com 08 a bordo, seguinte da MAIC, para autorização de tráfego e acionamento. Seguinte, 080 já aprovado plano Yankee para Sierra Novembro, Sierra. Pronto, cópia? Sim, ativo. Autorizado, Salvador, Sierra Novembro, Sierra, Pastor 32, 080, plano Yankee. Rota conforme direta, decolada 1-0, curva direita, no perfil da Arbor, após Arbor, vai voar direto destino. 5-0, 5-5, o código transponder e controle opera em 120.8. Autorizado conforme decolada 1-0, curva da direita no perfil da Arbor direto. Acionado 5055, chamará o controle 120.8. Correto, tem nível acionar, pátio militar, só confirmando decolagem com curva pela direita, da 1-0, chega o controle para o táxi. Estou para o táxi, chamará para o táxi, curva da direita, após decolagem, após curva da direita. São Salvador, 24060, bom dia, Libran. 160, bem-vindo, prossiga via Alfa e repórter 32 Juliette. E a Alfa, repórter 32 Juliette, 4060. Alô, Salvador, P3295, está com 174 pessoas a bordo, para o ambiente de 3h55, operando Galeão, pronto para o táxi. Táxi aprovado, Índia e Alfa, até o ponto de espera 1-0, no ponto de espera 2-108.6, ajuste 1-0-2-0, bom voo. Ajuste 1-0-2-0, direita e esquerda, chama 108.6-2, tá? Como é que tá? Mas como é que tá na escuta? Já 4 milhas do farol da barra, do farol de Itapuã. O Mike McTango, mantém a linha do litoral na do farol de Itapuã, torre 118.6. Torre 118.6, litoral do farol de Itapuã. É, saindo New Pace, o prevalência, os Zulu e GTR, confere? Tá pronto, cópia? Aprovado inicialmente, prevalência, conforme, 025, da coluna 7, curva direita, ver corredor axé, caixa prego, aguardar, restrita mil pés do corredor, aguardando liberação do controle para acender ao 025. Acionado o transponder 0134 e o controle pé 120.8. Controle Salvador, ambiente 6740, boa tarde, com informação mais. Olha, 6740, acione identificação, desça e mantenha o 110, está autorizando a chegada Mari. 110, autorizado Mari, 6740, autoriza o projetado, senhor? Autorizo sim, autorizado. Autorizado estado, 6740, obrigado. Pastor 32, 08 POB, qual autonomia? Isso aqui está na data bom 2608. Paulo, poderia confirmar a informação entrecortada para o pastor 32? Sim, o voo no 260, portão 08 aprovado por estacionar e chame táxi. Autoridade de chamar a táxi, 260. Pastor 32, confirmando POB 08 e autonomia, por favor. Está com 4 horas e meia de autonomia, o pastor 32. Está pronto para o táxi? Eu ativo, acionado, pronto para o táxi, pastor. Fechando o pastor, é decola da cabeceira ou da interseção do hotel? Pode decolar da interseção, pastor. Ok, então... Então, inicialmente táxi aprovado, até o ponto de entrada táxi hotel, lá mesma transfira a torre 118.6, o ajuste no 020, pastor 32, vamos. Autorizado, táxi até o ponto de entrada hotel, chamando a torre 18.6, está ajustado, de pastor 32. 5-1, alternando 13325 agora com o centro. Azul 4207. Então, 4205, obrigado. Tá, que bom.